Participação especial, Léo Black Music, em regras são feitas pra quebrar. Me expresso, faço o que me dá na teia. Para isso acontecer, trabalho a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo me divirto, não sou besta. Trabalho muito, ganho pouco, no sufoco, sem desgosto. Mas é abençoado, isso é coisa de louco. Crazy é essa vida que é cheia de falha. Trabalho dá dinheiro, mas não pra quem trabalha. Não precisa ser um Einstein pra saber o que foi dito. Faxina cultural é o caminho que eu sigo. Nada chega à alma sem passar pelo sentido. Comece a guardar o que não está perdido. Pare de se enganar, essa vida é ilusão, a vida não é igual o que passa na malhação. O que tu queres só tu sabe, o que eu quero só eu sei. E vou fazer independente dessa regra ou desta lei. O sistema dita regra, então só siga se quiser. Regra feita pra quebrar e não para cumprir. Esse é o dilema, no qual devo seguir. É assim, não vou fugir, vou sorrir, vou parir novas ideias. Fazer da minha vida uma odisseia. Se é para cumprir, então por que tem exceção? Papo furado justificado pelo uso da razão. E pode crer que essa razão eu desconheço. Manipulada antes mesmo do começo. Muito prazer, sou WG, MC da SU. A vida tem dois caminhos, escolha um. O lema é fazer o que quiser, anarquizar. Mostrar pra todo mundo, regra feita pra quebrar. São feitas pra quebrar, pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. As regras desse jogo já falei que vou quebrar. Não vem com esse sermão de tititi, blá blá blá. Guarde seu cartão vermelho, pois nada vai adiantar. Pois nessa linha de frente você vai ter que me aturar. Satisfeito com o que penso, só quero viver em paz. Fazer um som com SU, trabalhar e nada mais. Independente do que falo, eu tenho todo o direito de quebrar muitas das regras, mas não falte com respeito. Nas empresas nos impõem, nos obrigam a mentir. Aceite todo o deboche, mas não pare de sorrir. Nunca perca uma venda, seu emprego tá em jogo. Agindo feito idiota, alienado tá no tronco. Para toda regra imposta, há sempre uma exceção. Quando paramos de pensar, caímos de um alçapão. Na solidão, sem atração, vivendo a vida sem tesão. As regras são impostas para reflexão, desilusão na multidão. Arroz puro com feijão, se não pensa só critica, não há inovação. Muitos falam, mas não sabem o que é revolução. Camisa do Che Guevara na frente da televisão, fazendo sua própria regra, sua própria exceção. Incomodado com o mundo, não perde nenhum faustão. Participar de uma causa justa é um ato impossível. É melhor estar numa festa, num barzinho, meio misto, ou talvez dançando num programa domingão. Atração vazia, você tá na contramão. Contradição de seu princípio, ironia triunfal. Presidente no discurso, aceitação total. Popularidade acima de seus deveres é banal. Tratado como um rei, pode crer, é o tal. Burocrata sanguinário ameaça a nossa nação. Montado no poder, ganância, podridão. Na luxúria do Senado, tomam banho com dinheiro. Cospe na nossa cara, trabalhador brasileiro. Nosso direito é escondido e não temos opção. Nos julgam incapaz, contentamos com um pão. Enquanto eles comem caviar de um milhão. Moram em castelo, porcos sem coração. De que valem as palavras se não tens atitude? Só porque tu canta rap, enche o peito e se ilude. Teu estilo é copiado, tua rima é clonada. Se espelha na maldade, coisa que não leva a nada. Na barreira da ganância você vale o que tem. Nessa regra milenar tu se conhece, se dá bem. Eu não sou de facção, eu não torço pra ninguém. Meu esporte é o rap, quem me conhece sabe bem. De boreste eu quebro a regra e não vou nem te contar. Sentado num busão, minhas ideias estão no ar. Teoria bem aceita de uma regra trabalhada. Ritmologia, a verdade que se fala é tipo um conflito armado. Onde o ataque é a palavra no conceito. Vou à lua, Léo agora na jogada. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Tão interessante quanto um flip na paz. É viver de ideal nesse estado ou cidade. É ir pra um show de punk e brigar como se estivesse num baile funk. É impressionante, mas é a pura verdade. Milhões de jovens sem autenticidade. Não se iluda com besteira, a não ser que você queira perder o controle, levando uma rasteira. Não conte com a sorte, faça sua parte. Sei que é difícil não pensar em um desastre. Às vezes é preciso mudar a tática. prática. Entender a teoria pra poder fazer a prática. Naturalmente é assim, desse jeito. Vida de preconceito, largo na entrada, na saída é estreito. Um tropeço do sujeito, o verbo não fez efeito. Depois eu digiti, qualificou o preconceito. Quem nunca errou, então nunca fez nada. Sem passado, sem futuro, é uma massa dissipada. Você que acha que isso tudo é relativo, então curta essa vida de ser inofensivo. Inibido, vive em casa, escondido. Siga esta regra e serve seu destino. Não importa o que o povo pensa, o que o povo fala. Porque sei que ideias são a prova de bala. E isso nem a borracha pode apagar. Nenhum sistema pode interferir, modificar. Essa é minha forma de agir, de pensar. E tenho plena convicção em dizer que regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Pra quebrar, não, regras são feitas pra quebrar, pra quebrar. Regras são feitas pra quebrar, pra quebrar.